Proíbe em 12 horas ligar mais de uma vez. É proibido falar em namoro em um mês. É proibido fazer planos. Não quero romance, evito as chances. Eu me proíbo ter ciúmes de você. É permitido, é minha lei, ficar e não se apaixonar. E se durar ou fica sério, é pra terminar. Eu me apaixonei, minha teoria estava errada. Eu nunca enxerguei, quando eu te beijei, não notei o que tinha, acabou a lei. A minha lei, já paguei pra ver, quantas vezes envolvi por nada e nunca acertei. O que você fez era proibido e eu me apaixonei. Me entreguei só pra você. É proibido fazer plano. Quero romance, evito as chances. E proíbo ter ciúmes de você. É permitido em minha lei ficar e não se apaixonar. E se durar ou ficar sério, é pra terminar. Yeah. Minha teoria estava errada. Eu nunca enxerguei. Proíbem 12 horas ligar mais de uma vez.